Eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Desse jeito mesmo. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Tirei, botei, tirei. E aí, filho, o que você tá ouvindo, mano? DJ Matheus. Mas ele é good. Quem disse que não?